Vamos a la mar, tum tum, a comer pescado, tum tum, boca colorada, tum tum, fritito y asado, tum tum. Vamos a la mar, tum tum, a comer pescado, tum tum, fritito y asado, tum tum, en sartén de palo, tum tum.